Alô? Tá, tá funcionando. Então a gente vai discutir um pouco uma parte desse sutta que é o Dhammacakkappavattana Sutta. É o primeiro sutta. Quando o Buda. Dhammacakka é a roda do Dhamma. Como se fosse uma roda. E quando ele. Turn. Como é que se diz turn? Rodou. Estranho, rodou, né? Rodou no sentido de começou a girar a roda do Dhamma. Uma coisa assim. Entendeu? Tem que usar o Google para me ajudar. Eu acho o Google Translator. Em inglês a gente diz to set rolling the wheel of the Dhamma. To set rolling. Português. Dar começo, dar. To set rolling. Where to start? Definir o To rolamento. set the wheel rolling. Fazer a roda rolar. Em português é bem estranho. Fazer a roda girar, em não? português é bem português. Quer dizer que ele começa a girar esse processo do Dhamma. É, cuidado com os portugueses de Portugal. Português de Portugal é assim. É? Subir pra cima. Tá, Bom. enfim. Ele disse. Tem monges, tinha cinco monges ouvindo o primeiro discurso. Ele disse: monges, bhikkhus, existem dois extremos. Tá? Dois extremos que não deveriam ser praticados, que não deveriam ser seguidos. Tá? Quais são esses dois extremos? O primeiro extremo é a pursuit of sense pleasures. Como é que poderia dizer? Pursuit. A perseguição. Perseguição também soa meio estranho. Pursuit. Mas é literalmente isso. Não é por. É dois extremos a evitar, né? É dois extremos que deveriam ser evitados. Não, por. Suit. Isso. Perseguidos. A perseguição. Se diz assim em português, será? Perseguir? É perseguir, pursuit. É, não deveriam ser praticados. Entendeu? Dois extremos. Então, o primeiro é. Um extremo é. Como se fosse o que a gente diria hoje em dia: hedonismo. Que eu não entendo bem. Hedonismo é tipo, a pessoa se dedica a buscar os prazeres sensuais. Essa é a prática. Isso é hedonismo? Hedonismo. Hedonismo hoje em dia a gente mais ou menos considera uma coisa assim. No passado, hedonismo era um pouco Outra coisa. diferente. Mas enfim, se hedonismo não é claro, usa outras palavras. É como se fosse a. Pessoa, a prática ou a pessoa que busca os prazeres sensuais. Essa é a prática. Então é um pouco como as pessoas hoje em dia, por exemplo, tem gente que diz assim, por exemplo, a vida é curta, aproveita e faz o que tu quiser, tipo assim. Um pouco essa atitude, entende? Então perseguição dos prazeres dos sentidos. Esse é um extremo. Tá? Então, eu não vou botar sensuais. Dos sentidos. É dos sentidos. Porque sensuais é outra coisa. Mas sensual Ou é sensitivo. sensoriais. Sensoriais. Agora sim. Sensorial é outra coisa. Eu tava meio pensando. Sensuais não fica bom aqui. Então, sensoriais. Evitar práticas sensoriais. Não são práticas sensoriais, é a busca do prazer sensorial. Como se fosse essa Entendi. é a tua prática. Não, sensorial tá bom. Tá. esse extremo é muito de nível baixo. Uhum. É muito inferior. Não é... Como é que eu posso traduzir isso? É meio vulgar. É uma prática vulgar. Comum. Ignobre. Como é que se diz isso? Não existe isso. Não existe, né? Não existe, não. Mas eu ignoro. Deixa eu ver. Não é nobre. É o oposto de nobre. Uhum. Não vietnamita. Ignóbil. Conheço. Ignóbil. Tá? O oposto de nobre. E essa prática não é conectada, não leva a benefícios. Não é uma prática beneficiosa. Uhum. Tá? Então, esse é um extremo, é buscar os prazeres sensuais, sensoriais. Uhum. O outro extremo é self-mortification. Como é que eu posso traduzir deixa isso? Eu escrever em inglês self. Self-mortification. Alimentar o próprio ego. Não. Mori. Mortification. Mortification. Self-mortification. Automortificação. Em português. A tradução literal. Tá, vocês vão entender, eu explico um pouco. Self-mortification são práticas feitas por alguns religiosos de se machucar o corpo, de tormentar o corpo. Ah, pra tentar atingir alguma coisa espiritual. Autoflagelação. Isso. Nossa. Tem alguns nomes assim, né? Autoflagelação, mas acho que tem outros termos assim. Tá, entendi. Self-mortification. Mortificação, não dá pra dizer? Não? Não. Ah, por exemplo, tem alguns religiosos que acham que se batendo, uhum, vão tirar os pecados, alguma coisa assim, por exemplo. Tem gente que se bate assim, essas alguns coisas. Religiosos que não são budistas. Não budistas, claro que não. Entendeu? Então, essa é uma prática de... Esse é o outro extremo. Dois extremos, né? Esse extremo é... doloroso, é uma prática dolorosa. E outra é prazeroso. E também é ignóbil. E também não é conectada com o caminho. Não leva ao... Não traz benefício. Anatta Samhita. Tá? Uhum. Então tem esses dois extremos. Daí, tem o caminho do meio. Eu já tinha mencionado, né? O caminho do meio, que o Tathagata, o Buda, realizou. Realizou em português não funciona, né? Atingiu. Entendeu. Esse caminho do meio produz visão. Produz visão. Produz conhecimento, entendimento. Produz conhecimento superior e leva a Nibbana. Leva a Nibbana. Esse é o caminho do meio, tá? Uhum. Madhyama Patipada. Prática do meio, o caminho do meio. Tá, e daí qual é esse caminho do meio É. que traz essas coisas? Qual é esse caminho do meio? Esse é o caminho do meio. Agora vocês deveriam escrever. Caminho do meio. Madhyama Patipada. Esse nome tem que escrever? Ah, não é tão importante, talvez, o nome. Madhyama Patipada é o caminho do meio. É literalmente o caminho do meio. Caminho do meio. Então, caminho do meio é esse. Entendimento correto. É o entendimento correto? Entendimento correto. Pensamento correto. Fala correta. Ação correta. Como é que se traduz isso? Entendimento, fala, ação. É. Que mais? Livelihood, Estilo de meio vida. de vida, Estilo de vida. meio de vida, ok, meio de vida correto, esforço ou energia correta, esforço correto, mindfulness correta e concentração correta. Então são oito fatores, tá vendo? Então, o primeiro é visão correta ou conhecimento correto, entendimento correto. Segundo é pensamento correto. Terceiro é a fala. Quarto é a ação. Quinto é o meio de vida. Sexto é o esforço. Sétimo é mindfulness. E o oitavo é a concentração. Esse é o caminho do meio que o Buda realizou, que leva, que produz visão, que produz entendimento, que leva a Nibbana. Esse é o caminho do meio, tá? Sim. Agora quero que vocês olhem para esses oito fatores. O primeiro e o segundo, visão ou entendimento correto. Nove fatores. Não, oito. Entendimento e visão é a mesma coisa, tá? Depois de entendimento tem o pensamento correto. Aqui antes que não Põe falou. na ordemzinha assim. Putz. É que antes estava errado, estava diferente. Eu não sabia que tinha uma ordem específica. Tem uma ordem. Entendimento, pensamento, ação. Entendimento, pensamento, Ação. fala. Entendimento, pensamento, fala. Entendimento, pensamento, fala. Melhor tu fazer uma lista aqui de novo, porque a gente vai fazer uma coisa mais com aquela ordem. Tipo, tu vai desenvolver. Um pouquinho é. Tá, mas então eu vou botar os números aqui, depois eu sigo. Tá, põe os números, leia os números lá, alguma coisa assim. Entendimento, pensamento, Então, fala. agora eu vou fechar com o que eu comecei. Mas é entendimento, pensamento, fala, ação. Entendimento, pensamento, fala, ação, modo de vida. Daí o esforço, Força. Mindfulness e mindfulness e concentração. concentração. Tá? Agora eu vou conectar um pouco com o que a gente tinha discutido. Vou juntar. O primeiro e o segundo. Entendimento e pensamento. Tá? Ou talvez eu vou começar. Lembra que o nosso Tariki. três treinamentos? Os três treinamentos. Quais eram os três treinamentos? Moralidade. Mas o primeiro é sabedoria. O segundo é a concentração profunda, samadhi. E o terceiro é a moralidade. Moralidade é o primeiro. Primeiro, primeiro. Moralidade, Moralidade, samadhi, concentração e sabedoria. sabedoria. O moralidade traz a terceira remoção. Isso, era isso que eu quis dizer. Tá? Então, o primeiro treinamento é o treinamento em moralidade, né? Lembra? Treinamento em moralidade, nesse caminho do meio, se refere aos fatores terceiro, quarto e quinto, que é a fala correta, ação correta e modo de vida correto. Então, peraí. Tá vendo? Isso é a moralidade, entende? Então, os fatores terceiro, quarto e quinto são juntos o treinamento em moralidade. Terceiro, quarto e quinto. É o terceiro, quarto e quinto, que é a fala correta, a ação correta e o modo de vida correto. Né? O gato correto? Entenderam? Aqueles três fatores Sim. é um pouco mais, é o treinamento em moralidade um pouco mais em detalhe. Daí os outros três fatores, o sexto, sétimo e oitavo, é o treinamento em concentração. É o esforço correto, mindfulness correta, concentração correta. Não, peraí que eu perdi. Sai dali. Ah, o samadhi, tu quer dizer? É. Aqui, tá ali. Samadhi Aqui, ó. se refere a que? Entenderam? Não, o seu samadhi se refere a O treinamento em concentração, seis, samadhi, sete e oito. são os três fatores de esforço correto, mindfulness correta e o samadhi. Concentração. Tá. Entenderam? E daí os dois primeiros fatores, que é o entendimento correto e o pensamento correto, é o treinamento em conhecimento. Sabedoria. É, sabedoria. Entenderam? Então a gente tinha aqueles três treinamentos e a gente dividiu em oito fatores. Esses oito fatores constituem o caminho do meio. Entenderam? Então, os três treinamentos também é o caminho do meio, tá vendo? Entendeu? Esse é o caminho que leva à visão, o caminho que leva ao conhecimento, o caminho que leva a Nibbana. Qual é o caminho? Tu pode dizer moralidade, concentração, sabedoria. Esse é o caminho. Ou Ou tu pode dizer esses oito fatores, um pouco mais em detalhe. Normalmente, quando a gente fala do caminho do meio, a gente fala esses oito fatores. Mas é a mesma coisa. um pouco mais envolvido, só. É, um pouco mais em detalhe, aqueles três treinamentos. Então, esse caminho do meio remove as quileshas. Entenderam? Tá? Defile. Daí dá para discutir cada um desses oito. Então acho que eu vou começar com Sabedoria? moralidade. Ah, tá. Vamos seguir como se fosse a ordem de prática. Moralidade primeiro. Então, moralidade aí é a fala correta, a ação correta e o modo de vida correto, né? Uhum. Então, o que é a fala correta? Fala correta é se abster de 4 falas incorretas. Meu Deus. Tá indo bem. Tem um monte de listas de coisas, tá vendo? Fala. O que é a fala correta? Se abster de mentir. É a fala correta. Se abster de mentir. Se abster de mentir. É a fala correta. Se abster de usawada. Psunavacha. Psunavacha é se abster de. É um, como é que a gente pode palavra. Dizer isso em português? Palavra? Não. É tipo backbiting, you know? Ah, falar por trás. Backbiting. Fofocas. Não é fofoca. É um. Backbiting, calúnia. Então, se abster de caluniar. Caluniar é quando tu. Tu vai para uma pessoa e começa com a intenção de dividir as pessoas, tu começa a falar mal de uma ou de outra e tal. Uhum. Então, isso é calúnia. Então, se abster de caluniar. Normalmente, calúnia é uma coisa que tu tá falando que não é verdade. Normalmente é, mas é aqui, mesmo que seja verdade. Sim, mas caluniar quer dizer que tu tá inventando. Tá inventando, coisa é. A pessoa. Entendi. Isso é uma calúnia. Então talvez seja mais que calúnia até um pouco. Então, caluniar. Se abster de caluniar. O terceiro é se abster de que a gente chama de harsh speech. Uhum. Pode ser uma tipo de. Linguagem. Uma linguagem. Dura. Dura, áspera, chula. Severa. Severo não. Palavras chulas. Rough. Grossa. Áspera. É, as palavras em português, tá vendo? É um pouco. Sei, tem que buscar boas palavras. Uhum. Então, esse tipo de. Esse é um tipo de fala que é pra, tipo, machucar os outros. É pra machucar o sentimento dos outros, por exemplo. A linguagem. O que a gente podia. Rude. Rude. Odiosa. Odiosa. É, rude. Rude. Acho que rude. Como é que é em espanhol? Espanhol. Eu me bloqueei, cara. Pouco amáveis. Luca? Pois é. Luca é o C2 em espanhol? É. Palavras pouco amáveis. Não, minha mãe. Quando não sabe. Palavras. É, ofensivas. Talvez uma coisa assim, ofensiva. É, tentando machucar, sabe? Uhum. E o quarto é, que é o mais sutil, na verdade, que é se abster de conversa frívola. Gossip. Então pode ser gossip ou. Não somente gossip, mas. São tipo de conversas assim que são frívolas, que não tem benefício, assim, sabe? Uhum. Tá? Uhum. Então, se abster desses 4 tipos de fala errada é fala correta. Uhum. Tá? Uhum. Sim. que é a ação correta? A ação correta é se abster de três ações erradas. Ação correta é se abster de matar, se abster de roubar e se abster de má conduta sexual. Matar, roubar e má conduta sexual. Coisas que normalmente se faz com o corpo. Mãe. Não. Você tá me atrapalhando. Matar. Matar, roubar e má conduta sexual, que são ações que normalmente se faz com o corpo. Com o corpo quer dizer. Entende, né, o que eu quero dizer? Na verdade, também dá pra matar só com a fala. Como? Tu dá uma ordem. Como assim? O rei dá uma ordem. Mata ele. Ah, tá. Isso é matar com a fala. Tá. Roubar também. Rouba aquilo. Tu dá uma ordem, tu também tá roubando. Mas normalmente são coisas feitas com o corpo. Então aqui tá classificado como ação correta. Entendeu? Tá. Entendeu? A fala correta, ação correta. Agora, o modo de vida correto. Modo de vida correto. Modo de vida correto, a gente pode dizer que é evitar cinco tipos de comércio errado. É. Evitar cinco tipos de comércio errado. Trade. Como é comércio? Não sei como se diz. Trade. Trade. Trocas. Troca. Comércio. Tráfico. Negócio. Negócio? Negócio pra mim é qualquer coisa, um objeto. É. No coloquial. Não. É tipo comércio. Bem coloquial. Evitar, então. Então, evitar comércio com armas. O comércio de armas. Sattavanidya. Segundo é o comércio de. Tipo, escravos. Nossa. Sabe? Seres vivos assim, escravos. Ainda nem. É. Sim, existe coisa assim. Sattavanidya, comprar e vender seres humanos. Tipo assim. Sattavanidya. Carne. Comprar e vender carne. Mas isso é trabalhar com isso. Não quer dizer que tu vai e compra carne pra comer. Não é o que tá incluído aqui. Isso é como um modo de vida. Se o teu trabalho é isso. É, os açougueiros, por exemplo, então é um modo de vida errado. Mas tem uma maneira de ser açougueiro sem quebrar esse. É se tu não precisa fazer nenhum pedido. Por exemplo, se eu sou um açougueiro ajudante, eu tenho que cortar a carne. Mas eu não faço nenhum pedido, me traz mais carne. Daí, acho que não ia quebrar esse fator, entendeu? Mas a pessoa, principalmente a pessoa que tem que pedir e a pessoa que tem que matar, daí não estão cumprindo esse fator. Então, por isso a carne está incluída, porque é conectado com matar. Mas não quer dizer que comer carne quebra isso. Nem ir no mercado e comprar carne também não quebra isso. Tá? Tá. O próximo é intoxicantes, assim. Álcool. Acho que a gente pode incluir outras substâncias, assim, intoxicantes. E o último é venenos. Então, gente que produz armas, venenos, álcool, gente que compra e vende álcool como trabalho deles. Daí, o modo de vida deles não tá puro o suficiente. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, pescadores, ou, não sei, matadeiro, essas coisas assim. Então, mas e a pessoa que tá no supermercado cortando a carne e, tipo, escolhendo a carne que as pessoas pedem, uhum, e vou colocando no negócio para depois eles irem comprar com outra pessoa. E eles estão recebendo sem pedir, sabe? Tipo, eles estão ali fazendo o negócio funcionar. É. Assim, porque isso é dito pensando na mente que vai ocorrer, né? Então, normalmente a pessoa que está vendendo carne, ela faz pedidos de carne. Muitas vezes eles matam, eles têm que matar diretamente. Ou se eles recebem a carne, normalmente eles têm que ficar pedindo carne. Então, é conectado com o processo de matar. Mas se não é conectado dessa maneira, só cortar carne não é o problema. Entende? Uhum. Tá? Sim. Então nós fizemos um pouco mais em detalhe o treinamento em moralidade. Dá pra seguir? Sim. Um pouco mais? Preciso untar um time. Caração. Preciso assistir.